Bravo 1, 2, 1. Ô, Juliette Bravo Delta. Tango Zulu, Petrolina nível 1 no 00, pista no 0, decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após curva esquerda, subida Momo, Alba, após Alba direto Petrolina. 19-8 o controle, o Tor 18-612 e o código 5142. Tango Zulu. American 980, taxi runway 10. American 980, approve taxi via April 1 and then India and enjoy taxiway Alpha Tower 118.6, QNH 1016, and have a nice trip. India Alpha and runway 10, 1016, American 980, good morning. Zulu, efetua 180 e aguarde para prosseguir via pátio. Usamos o táxi americano, a sequência será o seu táxi. Foi para a cabeceira, né? Não para Delta não, né? Gente, até antes da saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1, no Tango Zulu. Azul 4207, complete LS, chame a torre, 118-612, bom pouso. 118-612, bom. Torre Azul 4207. 4207, check trim 140 graus, 10 nós, pouso autorizado para o chino zero. Recife, bom dia, já temos aprovado 39, escute a novembro 2016, número 2 para a COP, só instante de gentileza, o 260. Ok, aguardando já tem informação, obrigado. Bravo Whisky, livre prosseguir no táxi, inicialmente até o través do portão 612, o Whisky, Bravo Whisky. O Índia November Alpha, pronto para a COP? Tá, Romeu, Índia November Alpha, aprovado Salvador, Salvador. Litoral Norte, chamado Corredor Forte, 20 milhas. Pista no 7, decola, curva esquerda, cruzamento do aeródromo com a frequência da torre 18.6, afastamento no Forte, 20 milhas, na frequência do controle 19.8. Acione 0137, Índia, November Alpha. Pouso autorizado, 90, 140 graus, 190 nós. No POB, da presente 286, bom voo, John. O Bravo Delta, ou Tango Zulu, hoje na escuta? Firme, Papa Romeu. Cruzando o corredor Axé, o helicóptero exatamente sua posição de 6 horas, mesma altitude, o Romeu vai ficar bravo. Mantenha as condições visuais, reporte para Alda Barra. Mike Papa Lima. Mike Papa Lima. Está avistando tráfico 12 horas, uma milha à sua frente. Corte, Robson. Corte no farol da Barra, Mike Papa Lima. Ele está com 3 reportes, 0175. Ah, eu estou recebendo agora 0165. O Romeu Oscar Bravo confirma que está acionado 0165. 0175. Troca, 0165, Romeu Oscar Bravo. 0165, Bravo. Estabilizado LF 310, baixado travado, está na 3198. Torre, 1862 é bom posto, está 3198. 1186, está 3198. Zero conforme, Peruí 58. Decola da 10, mantém aí até 2000 a terceira milha, curva esquerda, Pucajamo, Aracaju, o controle 198, torre 186 dúzia, transponder 5156. Correto, portão 3, chame ponto, gol no 260. Chama ali. 3198, passando sim para baixada e travada visual. 3198, continue e aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, tá? 3198. Quatro 207 ao 18, agora 219. 3198, cheque o trem 140 graus, 10 nós, pista 90, pouso autorizado. Baixado e travado, tá 3198, limpo pouso 10. Limpo 01 após o aeronave da TAM na curta, alinhar e manter o 90. Vai ficar na curta, limpo 01. Mantenha a presente posição, Tango Zulu, só um instantinho para táxi à frente. Eu vou averiguar se existe a possibilidade de táxiar um Embraer da Azul à sua frente para ingressar até o 9, devido à sequência à sua frente inicialmente, ok? Seu Bravo Delta ainda cauda, pode manter inicialmente a presente posição, por gentileza. Cabral, frequência limpa, coordenação do setor, bom voo. Maico Palima, frequência limpa, coordenação do setor, bom voo, até o regresso. Frequência livre, Maico Palima, bom voo. Go ahead, American 980. Just to taxi a little bit, ahead. Alright, we'll pull forward, American 980. Não, azul 4207, pode prosseguir em frente até a da Juliette. E na sequência a gente vai ingressar via Juliette para o portão 9. Próximo na saída do parte 3, vou segurar um pouco para poder se ingressar até o 9. Bravo Whisky, tem condições de taxar um pouquinho mais à frente até através do portão 4? Direto Bravo Delta, mantém ainda o Pat 3, direto Bravo Delta? Mantém, Delta. O Tango Zulu pode taxar um pouco mais à frente seguindo ali, para deixar o acesso aí livre do Pat, por gentileza. 07 da Azul ingressará a próxima esquerda. O primeiro, 402, vai taxar um pouco mais à frente e o segundo vai manter ainda no pátio 3. À esquerda, Juliette até o 9. Whisky Bravo Whisky, 198 está presente. Bom voo, Whisky Bravo Whisky. Afirmativo, 18-6, 198 é o controle. Bom voo aí. Zulu, assim que ingressar na Alfa, transfira todos, 8-6, 1016, bom voo, Tango Zulu. 01-130 com 10, decolagem autorizada, 10. Tô com o Airbus da TAM, vai ingressar aqui em Vila Juliette para o portão 2, só mais um instantinho para prosseguir o Bravo Delta. Sem problema. Salvador, bom dia, 3198, até a da Juliette, chama para ingressar no parque, seu portão será o 2. Para o 2 então, mantém a da Juliette, então 401-923-198, Goiás. Chama 1198, muito grato, limpo, está já. Ingresso autorizado, agilizando na medida do possível até o portão 2. Agilizando na medida até o 2, tá 3, zona 9. Direto Bravo Delta, 5 Airbus passaram à sua frente, está livre até o ponto de espera. Na Alfa, transfira todos 8616, bom voo, Bravo Delta. Direto Bravo Delta, na Alfa, Bravo Delta. Na recepção de modo Alfa, nem modo Tiago. Checará. Estabilizado ILS X-Ray, pista 90, Salvador, 1270 da Gol. 270, complete com a torre, 1-1-8-6-2 eu composto. 186 vai chamar a torre, 1270. Olimpo 01 está autorizado a interceptar a radial, informa até quantas milhas vai afastar nessa radial? Afastará inicialmente 30 milhas, vai se manter na área de instrução Serra Bravo Romeu 204. Vai estar mantendo por cerca de 50 milhas afastado do VR Salvador, dentro da área de instrução. Gente, o Olimpo 01 está presente, está livre as frequências previstas da defesa aérea, ok? Ok, vai manter o contato com a PP o tempo todo, então, capa, não vai se afastar tanto não. E não tem plano Volcão acionado, só para confirmar, está recebendo nosso transponder agora? Agora sim, 5074 acionado, usando 6.300 pés, o Olimpo 01, muito grato. Ok, vai manter inicialmente 8.000, depois chamará para nova subida, provavelmente para o nível 200. Gente. Olhão 01, prossiga. Guardião 01, mantenha as condições visuais, após o regresso. Achei travou, entendeu, livre pouso, 270 da Gol. I need 0 airborne 26 now, Salvador 119.8. 119.8 for American 982 today. Okay. Departure, good day, American 980. We're passing 2600 for level 390. American 980, good evening, good morning, sir. Radar contact on takeoff. Climbing maintain flight level 390, Puka departure. Puka departure, American 980, and I'd like to request level 350. Roger, 350 and standby to confirm your final flight level, okay? Roger, 350, American 980. Chamar de pouso? Aproximadamente uma hora e 30 de voo, ok? Vamos fazer um voo diferente, depende do tempo que a gente levar para fazer o check. Gente, Olimpo 01. Desce 2 móvel, 2-3 da Gol. Índia November Alpha autorizada em ar e mantém capítulo 7. 70, bom dia. Pouso Olivan, táxi autorizado Alpha Juliet. O pátio é o 1, portão 08. Alfa Juliette, Pátio Ouro, portão é o 08, o BC0 da Gol. Mantém. Juliette, Tango Zulu, Aliari, mantém. Tango Zulu, Aliari, mantém. Liga para o controle. Tango Zulu, Aliari, mantém. American 980, you are clear. Final flight level is flight level 350, report passing 150, ok? We'll report passing 150 for a final altitude of 350, American 980, thank you. Bravo Whisky, é os 29, 19,8, boa tarde. 19,8, boa tarde. Tudo, decolagem autorizada, no 30 graus, 10 horas. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Whisky, Bravo Whisky. Whisky, Bravo Whisky, bom dia, contato radar na decolagem, sobe 430, saída da EL. Subindo ao 430 na da EL, Whisky, Bravo Whisky. Tango Zulu aos 30, 19,8, boa viagem. 5980, call now Recife Center, frequency 125.45, if unable 133.65, good day sir, have a nice flight. Rest 12545, if unable 3365 for American 980, okay. Controle, bom dia, Papatão, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu. Contato radar na decolagem, sobe uma centena, saída Momo, sem restrições na subida. Sem restrições, saída Momo, Juliette Angelo. Salvador, bom dia, Gol 1777, portão 5, informação November, autorização Porto Seguro. Chamou? Gol 1777. 1777, já temos aprovado Porto Seguro 320, informação November, 1016 notinhos, só instante para cópia, por gentileza. Pronto, copia, voo 1777. Foi aprovado então para Porto Seguro, nível de voo 320, via BDF. Decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha. Após iniciar a curva à direita, cumpre o perfil subida da AEL, leda, após leda, direto à posição BDF. Controle 1, 19.8, a torre 18.6, acione o código 5173. Até 2000, aproa, após curva direita, perfil da Dael, até Leda. Leda, voa BDEV. Controle 19.8, torre 18.6, aciona 5173, Gol 1777. Confirme só o nível, foi modulado, sobre modulado, é Porto Seguro, nível? 320. Com correto, chame pronto para o pushback somente com o 1-777. Chamará o 1-777. 1-260, portão 3, ligue com o pushback somente, chame táxi. Chamará o 1-260. Bravo Delta, aos 33198, vou ver. Bravo, boa. Na decolagem, só vem uma centena sair da coral. Uma centena, coral, Delta. Tá autorizado já o cruzamento do campo, ok? Mereco, boa tarde, aciona a indicação dessa 4 mil pés na via chegada a Monte. Ajuste 1096. Controle, autoriza, vai direto com a aragem, leva o carro dentro. Autorizado. Autorizado, Delta, obrigado. Confere ao time 1-0 no meia, pátio 4, 2 no POB. Salvador para Salvador, corredor forte, 1 no meu pés, 20 milhas na faixa. 19-8 é o controle, 18-6-14 é acione 0-1-5-1, Alfa Vitor de LED. Da borda, autonomia de 3 horas e 15 minutos, condena Salvador. 116, 350 aqui no alternado? Gente, Mike Papa Lima, tráfego de helicóptero da polícia aqui está a 11 horas 3 milhas, e mais um tráfego fazendo sobrevoo na região, que eu não posso lhe precisar a posição agora, na mesma altitude. Salvador, November 4, 2000, Lima Whisky. Lima Whisky, bom dia, tinha identificação dessa 2 mil pés, chegada Amã. Ajuste no zero no meio da presente, foi na proa de Duna. 2 mil Amã, proa de Duna, Lima Whisky. 16, vovô, voo do 2 mil zero. Minha direita ainda, Alfa 2, 2 mil, voo 2 mil zero. O Alfa Vigilete é forte, 20 milhas, pátio 4, da presente, todos, 8-6, ao 116, vovô, Alfa Vigilete. Meu pé, corredor forte, reporte a 20 milhas, Índia November. Zero alinhar e manter o no zero. Zero e manter o 260. 8 Juliette 44, acione e chame para o táxi. Controle, o carro na verdade? Prossiga. Ah, tem muito tráfego para a Alfa 7 aí, senhor? Não, tem helicóptero sobrevoando a região do Bonfim, mas tráfego está pouso na Alfa 7 no momento nenhum. A possibilidade de cancelar após o 1.0, pode seguir para a rotatória, pouso na Alfa 7? Afirmo, é quanto pode ser visual essa mudança de regra no November. Valeu, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4060 na Mari, posicionando 159. Azul 4060, sua identificação, desceu 050. Vigilância e chegada amarela. Maré. Quanto na Maré, qual a informação da minha Tive atenção, Olimpo 01, não. Patrulhão, mais Papa Lima. Prossiga. Positivo, passo antes, tudo bom. Abrindo de ingresso com o endereço para Salvador. Autorizado, na flor da rotatória. Reporta vista no campo, Mike Papa Lima. Positivo, na flor da rotatória, são os dois que me acolhem. O patrulho, como na verdade, vai entregar um quase zero de alta ponta. Regra de voo alterada, ONU 339, desce agora ONU 1510 na flor da rotatória, mantendo as condições visuais, ajuste 16, reporte rotatória visual com campo Tango, November Eco. Bom dia, Mike Jet Romeu, pátio da Bata, voo local, qual setor que afasta? Litoral até a lavagem do Bonfim. Sente, decola pistão 7 com a direita, 510 via litoral sul até o Bonfim. 198 controle, 18614, acione 0131, Mike Jet Romeu. São 260 aos 40, 198, boa viagem. 198, até amanhã. Bom dia, Gomes, 260. 260, bom dia, contato com a Dana Decolagem, só 390, sai da PUCA. Sai da PUCA, 390, 260. Juliette Romeu, parte da Bata, chamei para táxi e decolagem. Já temos aprovado 300, pronto, 4. Aprovado RJ Santos Dumont, nível 300, via posição BDEV, Upper November 857. Pistão no zero, decola, mantendo a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva à direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto BDEV. Controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6. Acione o código 5160, azul 4207. Da El Leda, após Leda, direto BDEV. Salvador, um bom dia. O 270, 190, cópia Guarulhos. Guarulhos já aprovado 36, November, confere 1016.4. Irmão. Aprovado Guarulhos, nível de voo 360, via Upper 5.